O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos que sofrem e me enviou para restaurar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a abertura de prisão aos presos, proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus para confortar todos os que estão de luto, para ordenar acerca dos enlutados de Sião, que ele dê uma coroa em lugar de cinza, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Eles serão chamados árvores de justiça, plantadas pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Ligo a TV e vejo no telejornal um camarada no chão por um motivo banal. Por causa de uma mulher, levou um tiro no peito. Não entendo porquê, a falta de respeito com a vida do próximo e o sentimento alheio. Ninguém compreende que só Deus é perfeito. Por isso explode a guerra por um pedaço de pão. E por pouca miséria, vejo um corpo no chão. Se você não tiver Jesus no coração, o diabo esculhamba a sua vida, meu irmão. Te ataca em casa, te ataca na rua, sem pena sua vida vai cair como a chuva. O reino dos céus foi feito pras crianças, puras, ingênuas e rimam com esperança. Mas essa esperança pode morrer cedo. A violência na favela é dada como conselho. 38 na cintura, sangue no olho, os manos não entendem que só Cristo é poderoso. Não acumuleis tesouros sobre essa terra, tá no livro de Mateus e a Bíblia não nega. Agora é sua vez de mudar de vida. Você quer a tristeza ou você quer a alegria? Se queres alegria, basta se converter. O Espírito Santo quer agir em você. O Espírito Santo quer agir em você. Seus pecados, irmão, tem que se arrepender. O Espírito Santo quer agir em você. Venha para Jesus, venha se converter. O Espírito Santo quer agir em você. Seus pecados, irmão, tem que se arrepender. O Espírito Santo quer agir em você. Venha para Jesus, venha se converter. A ação do Espírito é poderosa, uma promessa de Deus que nos concede a vitória. Dom de línguas, profecias são obras do Espírito. Em 1 Coríntios, isso tá escrito. É uma sensação tão boa de sentir. Você não me entende e começa a rir. Me chama de fanático ou algo parecido. Maior que sua crítica é o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente o diabo ainda se esquece. Tudo posso naquele que me fortalece. É o Espírito Santo que me fortifica. Na hora da tristeza ele me dá alegria. Por mais que o inimigo tente me abater, a minha fé em Jesus é o que me leva a vencer. Deus é meu Pai, Jesus meu Salvador, e o Espírito Santo meu Consolador. A ação do Espírito é um grande mistério. Os seus dons preciosos edificam o ministério. Ele está aqui, ele é Jeová, é o Senhor poderoso que quer te abençoar. Ha, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Então, Provérbios 22, leia e percebas. No reino de Jesus, dinheiro não vai valer. Não. O Espírito Santo quer agir em você. O Espírito Santo quer agir em você. Seus pecados, irmão, tem que se arrepender. O Espírito Santo quer agir em você. Venha para Jesus, venha se converter. O Espírito Santo quer agir em você. Seus pecados, irmão, tem que se arrepender. O Espírito Santo quer agir em você. Venha para Jesus, venha se converter. As graças do Senhor chegam na hora certa, pois ele nunca falha na sua promessa. Confia no Senhor e o resto ele fará. A chuva de bênção com certeza virá. Não sejas incrédulo ao ponto de blasfemar. Erga suas mãos e comece a orar. A ação do Espírito virá em teu coração. Tua vida não será a mesma, meu irmão. leia sempre a palavra de Jesus Cristo. Mateus 12:37, veja o que está escrito: pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Tá aí o que eu tinha pra falar. Assim, quando quiser, você pode pensar. Espero que não deixe sua alma morrer. O Espírito Santo quer agir em você. O Espírito Santo quer agir em você. Seus pecados, irmão, tem que se arrepender. O Espírito Santo quer agir em você. Venha para Jesus, venha se converter. O Espírito Santo quer agir em você. Seus pecados, irmão, tem que se arrepender. O Espírito Santo quer agir em você. Venha para Jesus, venha se converter. O Espírito Santo quer agir em você. Seus pecados, meu irmão, tem que se arrepender. O Espírito Santo quer agir em você. Venha para Jesus, venha se converter. Serei chamado sacerdote do Senhor, e para vós dirão: ministros de nosso Deus, comereis a riqueza das nações, e com sua glória vos gloriareis. Venha se converter. O Espírito Santo quer agir em você. Como a terra produz seus brotos, e como o jardim você faz brotar as suas sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, o louvor diante de todas as nações. O Espírito Santo quer agir em você. Quer agir em você. O Espírito Santo quer agir em você. Venha para Jesus, venha se converter.